A saudade é uma ponte entre o passado e o presente. Por baixo corre o rio de lágrimas, tem pranto de muita gente. Com saudade eu também choro por alguém que vive ausente. Na correnteza do amor eu carrego a minha dor, sofrendo eternamente. Pra onde foi quem eu amo? Um amor que já foi meu. Será que pensa em mim? Ou será que me esqueceu? Um amor que era lindo, me lembro quando nasceu. Nem podia estar com vida essa imagem tão querida de um amor que já morreu. Pra ter fim meu sofrimento, pra mim alguém tem que voltar. Porém duvido que escape dos braços de onde está. Paixão está me queimando, gemendo estou sem chorar. Meu peito está fumaceando, coração sofre sonhando, sem nada pra consolar.